Capitão 3305, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 160 graus, 11 nós. Autorizado, pouso 90, outra 3305. Gol no 604, chame Recife 12685 e alterna 12545. 25245, no 604 a gol. Meia 747, após a passagem da aeronave na curta final, Airbus da TAM, após a mesma linha, mantém pistão zero. Identifique via chegada Mari para 2000, ajuste 1021 e forma estabilizada no final do procedimento. São 3305 no solo aos 23, liberando próxima direita via Eco, Taxena me escuta via Alfa, Juliette, portão 612. Ok, a direita, Eco, Alfa, Juliette, portão 612, na portão 3305. Jet 6747, vento 150 graus, 9 nós, livre decolagem, pistão no zero. Decolagem autorizada 10, Jet 6747. Webjet 6747, decolado 225, controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, 6747, uma boa noite. Guarda-Lua, departure, good evening, this is WebChat, 6747. WebJet 6747, radio contact, club level 360, flying head in later position. Clear to 360 and flying head in later position, 6747. Thank you, sir. A voz da minha 3, ona 3, Centro Alfa. Ana 63, ona 3, informação em curso Alfa, Guarulhos, nível 360, pronto, copy. Obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL. Leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5473 no transponder. Agora já estamos no 360, via madruplano, decola 10, primeira curva direita, na perfil da EL, Leda, bridge, onde intercepta pêndulo 16. 208, controle 473 no transponder, Oceaner 63, na 3. Correto, portão 4, chama pronto para o feedback acionamento, Oceaner 63, 13. 4, reforço do quando pronto, Oceaner 3, 13. Juliette 6747, contact now, receive center, frequency 125.1, phone number 133.25, have a nice day. 1251-1325, have a nice one. Autorizado, reporta táxi, acionei 6313. Porta, acionei 6313. Zero Alpha 084, Alpha information to Madrid, flight level 370, are you ready to copy? Okay, copy, to Madrid, flight level 370, Alpha information is copied and we're ready to copy Zero Alpha 084. Okay, clear to Madrid, Lima, Echo, Mike, Delta, flight level 370, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, UCA, departure, and depart transition to intercept upper Zulu 10 until Natal after following your flight plan route. Salvador, departure system, a 120.8 and call 5475. Autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 8 nós. Departure, Cuca departure, Iba transition, upper Zulu 10, until Natal, after that flag plan route, 120.8, approach, spoken 5475, about 084. Is that correct? Gate 11, report ready for startup and push, area of 084. Are you ready for startup and push, area of 084, thank you. E o POB poderia confirmar? 108, sim. Taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, reporta pronto, Oxanel 6313, ajuste 1021. 180 para 1150. Boa noite, 13178, identifique. Vou indo por Adiduna, desça para 2000, o ajuste 0021, informe no localizador. Marquês, Duna 2000, é para o localizador, está aqui. Sanair 6313 na linha e mantém pistão zero. Mativo Olimpo 01, Solos 42, liberando próxima à direita via Fox. Taxiana me escuta Alfa, Delta e aguarda para o cruzamento, são no 028. Linha 3 no 3, o vento 160 graus 8 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, zero, Sanair 6313, decolado 245, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Sanair 6313. Me escuta até o corte. Zero, autorizado Leda, Oceaner, 6313. Clear setup and push, report to right for taxi, Europe 084. Clear to push and start, call you for ready for taxi, Europe 084. Lavadora, Chanel 6313. Consigo? Por gentileza, pode coordenar pra gente voar por ali, Bridge? Aguarde 6313. Aguarde. Cruzado Bridge 6313 da Oceanel. Cruzado Bridge 6313, obrigado.